entendo. Caio sempre no seu beijo. Você é o melhor de mim. Se é mentira, não me importo. Não consigo encontrar outro peito tão perfeito assim. Louco por ti. Siguen con...